amor de primavera não termina no verão. O outono ele floresce, o inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, ouvindo sempre Mundo Sertanejo. Minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, Minas Gerais, os amigos da Rádio Doce Terra FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. Obrigado pelo carinho, tá bom? A minha querida Rosilene Campos, em Campos Belos, Goiás, um abraço a todos os nossos amigos aí da Campos Belos FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Minha querida Patrícia Pereira, em Montezuma, Minas Gerais, José Edmar Pereira, ei, José Edmar, mais uma vez um alusão para você da Natureza FM. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de sucesso, viu? Meu amigo Valmir Clabuchá, aí de Salinas, né? Minas Gerais, os amigos da Rádio Cultura FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Quem vai cantar bonito agora? Gustavo Lima, Fazer Beber. Swingado. E quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão.

Aí, Eduardo Costa, cabra danado, mais um sucesso que ele emplaca aí no Brasil inteiro, todo mundo gosta, né? Anjo Protetor, Louco Coração e tantos outros sucessos. Minha querida Alzirene Rodrigues, de Talhobeiras, Minas Gerais, a Fanny Salles, os seus papais, que não perde o nosso programa aí pela Cidade FM de Talhobeiras, Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Meu amigo Jean Jesus e a sua mamãe Dona Isabel, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Um abraço, muito obrigado, viu, meu amigo, pela audiência fantástica. Ele sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Um beijo para vocês, viu? A Dalília Souto, em Patos de Minas, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né? Ouvindo o nosso programa. Um beijo para você, Dalília. Obrigado pelo carinho de sempre. Você é muito especial, tá bom? Beijo no seu coração. Quem vai cantar? Valonir Fernandes. Fique com ela. Amigo, senta aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo, o que está acontecendo, eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino, sei que vai me escutar. Amigo, meu irmão, escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe, por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Fique com ela, seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Muito bem, Valonir Fernandes, cantou bonito para vocês essa canção, é um brega bacana, né? Fique com ela, boa para dançar. A pedido, inclusive, do meu amigo Douglas Araújo, da Cristine Vermute, aí de Castelo dos Sonhos, né? Eles encaminharam pra gente essa música e a gente tá tocando, os ouvintes estão gostando, estão pedindo. Parabéns, Valonir Fernandes, um abraço. Sucesso mais e mais aqui no nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Luiz Fernando, ouvindo nosso programa pela rádio Playlist Digital. Ele diz que não perde o programa, adora todas as músicas, inclusive as minhas, né? Obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Vamos de música? Marcos e Belucci cantam I Love You. Você é formada, sabe tudo e um pouco mais.

quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Muito bem, muito bem, Leonardo, com seu novo sucesso. Boa para dançar essa moda, né? Muito bacana. Meu amigo Jota Oliveira, da Satélite FM, aí de Piranhas, Estadão de Goiás. Minha querida Sirlene, a sua mamãe, Dona Benedita. Obrigado pelo carinho, viu, Sirlene? Sempre interagindo comigo, dizendo que não perde o programa. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí de Piranhas e região, Estadão de Goiás. Valeu, Jota Oliveira, todos da equipe da Satélite FM. Obrigado pela parceria, viu? Minha querida Janice Reis, também, em Taiobeiras, Minas Gerais, não perde o programa. O Christian Borges, em Serafina Correia, Rio Grande do Sul, também, nosso ouvinte. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Jota Santos, da Rádio Interativa FM, Porto dos Gaúchos. Um abraço a todos vocês aí, de Porto dos Gaúchos. Muito obrigado, viu? Valeu, Jota Santos, os amigos da Interativa FM, exibindo o nosso programa. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã. Eu vou cantar para todos os apaixonados. Essa música que também marca muito a minha carreira. Um abraço a todos vocês que curtem as músicas também de Diego Valadares. Todas as músicas que nós tocamos aqui no nosso Mundo Sertanejo. Canta, Diego Valadares, Me Dê Uma Chance. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Nosso caso de amor só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Oh, oh, oh, oh. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.